Na verdade, já faz muito tempo. Então, Por favor. vamos apresentar e discutir algumas coisas novas Exatamente. que nós estamos a ensaiar no âmbito do programa de estágios comunitários. O programa de estágio comunitário, todos nós já sabemos que é um programa que teve o seu início. Ela vai que ela não Fala aparece. sério. Não aparece. Fala só. Não, tem que tirar. Não, fala só. Então, é um programa que existe na DW já há 10 anos. É um programa que a primeira edição foi realizada em 2001, 2002. E foi uma imitação de um programa que existe nos Estados Unidos, mais conhecido por Summer Jobs. Programas de verão em que os estudantes, no período de férias, realizam atividades de trabalhos comunitários. Nós ensaiamos isso cá, na data em que eu acabei de dizer, e na altura o programa foi apoiado pela ESSO. De lá para cá, o programa manteve-se, ou tem mantido-se até o momento, e tem sofrido várias alterações conforme o tempo vai passando. Atualmente, nós ficamos de acordo com os novos critérios de acesso, nós estamos a dar oportunidade aos estudantes a partir do terceiro ano. Quer dizer, o estudante, quando vem entrar para o programa, quando vem candidatar-se para o programa, ele tem que ter já a frequência do terceiro ano do ensino. Alguns cursos, terceiro ano de ensino, praticamente é um pré-finalista para os cursos de 4 anos. E para os cursos de 5 anos, digamos que ele já é um bacharel. Tem outros critérios, não devem ser bolseiros, não devem ter compromissos laborais. E a partir da oitava edição, nós incluímos a possibilidade dos alunos finalistas escreverem suas monografias com pesquisas feitas a partir dos projetos de enquadramento. Digamos, se ele tiver um projeto de água e saneamento, ele pode ter uma monografia, o seu tema de abordagem pode ser a água. Pode ser a água, se tiver no Quixicrédito, pode falar de microfinanças e por aí fora, não é? Dependendo do projeto onde o estudante encontra-se a fazer o seu estágio. Pode passar com a gente, por favor? Os objetivos deste programa, nós podemos ver, primeiramente, é de facilitar o contacto entre os estudantes angolanos e a realidade das suas comunidades, através do fortalecimento e do engajamento com as associações estudantis e as instituições que trabalham para o desenvolvimento comunitário. Fortalecer o contacto com as instituições público-privadas que trabalham no âmbito do movimento das ONGs para o fortalecimento do desenvolvimento comunitário. Visa igualmente explorar a possibilidade dos estudantes escreverem suas teses de pesquisa usando casos de estudo tirados de situações comunitárias reais. E também visa também atrair esses estudantes, esses futuros quadros, para os problemas, não é, que se vivem nas comunidades. Vamos passar? Até o momento nós já trabalhamos com várias organizações, com várias instituições. Temos aqui uma foto de uma estagiária que este ano nós tivemos o prazer de pô-la estagiar no Hospital Divina Providência. Foi uma experiência bastante interessante. Ela é uma estudante de psicologia clínica. Esteve nesse hospital. Já trabalhamos com a PSI, trabalhamos com a ADRA, Quixicrédito. Este ano trabalhamos com o Novo Jornal. Tivemos lá dois estagiários. Um até hoje ainda continua lá. Quer dizer que a experiência está a ser boa e possivelmente poderá ter uma oportunidade de emprego neste jornal. Também já trabalhamos com a APN, a JPD, Mira Consultoria também. Temos lá uma estagiária que até hoje também continua a prestar serviço para essa empresa, que é uma empresa de auditoria e consultoria. Já trabalhamos com a Quer, SFCG, CCF, ACJ, PES Norte e Hospital Militar e Divina Providência, como já disse. Aqui são as atividades de enquadramento em que os estagiários são enquadrados. Aqui temos a nossa unidade de pesquisa. Também trabalho em projetos de apoio a iniciativas locais, água e saneamento, luta contra a pobreza urbana, governança e influência de políticas públicas, gestão de cooperativas agrícolas, governança e poder local, educação, justiça do género, boa governação, transparência, gestão de terras, direitos humanos, gênero, projetos ligados à HIV e SIDA, em diante. Alguns resultados alcançados, até o momento nós já tivemos mais de 200 estagiários que foram beneficiados ao longo dos 10 anos, das 10 edições do programa. Já trabalhamos com mais de 16 universidades e institutos de ensino superior em 6 províncias. Estou a falar nomeadamente do Ambo, estou a falar do Ambo, Huila, Cabinda, Kwanza Sul e Benguela. São as províncias que já foram beneficiadas ao longo desses tempos. E muitos desses estudantes atualmente decidiram trabalhar em áreas viradas para o desenvolvimento comunitário. Alguns são empregados dessas ONGs, desses locais por onde eles passam, não é? Tem havido uma maior aproximação entre os núcleos estudantis e as comunidades. E tem havido uma mudança de atitude dos estudantes angolanos face à realidade do mundo e os desafios do futuro. O que é que eu estou a querer dizer? Eu estou a querer dizer que hoje em dia já conseguimos sentir que os temas de monografia que os estudantes apresentam já vão de encontro àquilo que são os projetos das diversas organizações. E isso é uma grande satisfação, que eu digo isso, porque já conseguimos sentir que há essa vontade deles quererem abordar esses temas. E foi muito difícil, de facto, mas agora já começamos a ter isso. Já temos, nesse momento, dois temas de monografia em que eles estão a fazer casos de estudos. Um está fazendo o quiche crédito e outro está no projeto de água e saneamento. Sim? Podemos continuar? Os desafios e os constrangimentos desse programa são muito grandes, como qualquer outro programa, né? Temos o facto dos estagiários, primeiramente, né? O facto deles começarem do início do ano, nem sempre há organizações por parte das organizações hospedeiras para propiciarem um estágio de qualidade. Não é? Eles, normalmente, o período de férias coincide sempre entre o mês de janeiro a março. E nessa altura, para quem conhece a realidade, mesmo das empresas, das ONGs, são fases mortas. São fases mortas. E os estudantes precisam de começar nesse período, porque eles só têm 60 dias de férias. E isso realmente tem sido um grande constrangimento. A demanda pelos estágios é muito maior do que a capacidade de resposta. Não é? Temos tido candidaturas, o número de candidatos são muito elevados, para somente 30 a 35 vagas, que é o número de estagiários que nós temos tido anualmente. O fim dos estágios às vezes coincide com o período de engrenagem dos estagiários nas dinâmicas das organizações hospedeiras. 60 dias, como já disse, é muito pouco. Às vezes, no momento que eles estão com aquele ritmo, o estágio tem que terminar, eles têm que abandonar e têm que voltar também para as suas aulas, porque têm as suas vidas. E em cada ano, temos tido sempre um problema, uma incógnita. Quem será o doador? Esse ano haverá estágio, não haverá estágio? Imagina, isso é uma situação triste para quem trabalha com isso e para quem gosta de ter essas coisas ao longo dos tempos, conforme eu tenho estado. Também há outros constrangimentos da parte dos estudantes. Estudantes nossos têm muitas dificuldades, muitas das vezes, em usarem as novas tecnologias. Há uma grande dificuldade, isso é um problema que já foi constatado dentro das universidades. Temos uma estudante no encontro que nós tivemos segunda-feira. Ela, imagina, é uma estudante de contabilidade e gestão. E ela apresentava um problema. Ela está a trabalhar com software Primavera. Ela só viu na instituição onde ela foi trabalhar pela primeira vez. Na universidade onde ela está. Tem computadores, tem tudo, mas não usam. Não usam esses softwares, não dominam essas técnicas. Isso é um problema muito grave. Isso é um problema da nossa universidade e dos quadros que nós estamos a formar no país. Perspectivas de futuro. Nós pensamos atrair mais doadores e ter o compromisso das instituições do Estado. Gostaríamos de beneficiar mais de 40 estudantes por ano. Gostaríamos de realizar estágios em zonas mais recônditas do país. Gostaríamos também de realizar estágios de especialidade em comunidades carenciadas. Divulgar as monografias baseadas em realidades colhidas a partir dos estágios realizados, que penso que nesse momento estamos a preparar-nos para isso, de acordo com esses temas que os estudantes já estão a trabalhar. manter o programa de forma regular durante os próximos 5 anos é um desafio, que é um compromisso que nós temos, e encontrar doadores paralelos que possam financiar subprogramas dentro do programa de estágio comunitário. Esse também é um aspecto muito importante que poderá ajudar a manter o programa numa base regular aí durante os 5 anos, caso a gente consiga manter essa última questão. Inovação que nós estamos a pensar fazer, aliás já começamos a fazer para o próximo ano e ainda este ano também já estamos a fazer, promover a prática de debates de caráter cultural e académico, científico dentro das universidades, quer sejam elas públicas ou privadas, promover encontros de visita e troca de experiências entre estudantes estrangeiros e nacionais que se encontram em Angola a realizar trabalhos de pesquisa académica ou científica, promover cursos grátis de língua inglesa e outros mais durante o período de férias em colaboração com a Associação dos Estudantes das Universidades Privadas. E também queremos introduzir um novo slogan esse ano, que é o empreendedorismo no ensino universitário. Depois eu posso dar uma explicação acerca disso. Um minuto. Sim. Ok, e estamos a falar de... Para esclarecer o ponto? Ou podemos avançar? Não, podemos avançar. Ok, sim. Essas são atividades que nós estamos a realizar neste momento. Isso foi realizado no ICED, no dia 15 deste mês. Levamos essa estudante, ela é uma estudante norte-americana. Está a fazer um estudo dela aqui em Angola. Está a fazer uma pesquisa sobre a revolta do Bailundo de 1902. Então, através de alguns contactos que eu fiz, consegui contactá-la e ela aceitou trabalhar conosco. Tivemos no ICED da semana passada, já tivemos também na Universidade Católica e a próxima semana estaremos na Faculdade de Ciências Sociais. E podemos avançar? Vai poder continuar, fazer a publicidade gratuita. Agora sim podemos continuar. E a próxima semana estará exato. Aqui no debate. A próxima semana estará aqui também, também aproveitei. Convidá-la para ela estar aqui também vai apresentar o tema aqui. Portanto, não se preocupem em ir à universidade que ela está aqui, para quem não puder ir. Ah, tem mais inovação. Só tem inovação. Tinha mais fotos, não? Não preciso. Não. Mas terminou. Essa é especial. Só tem essa foto. Não, especial. Tenta puxar para esse tema. São duas ligadas. Ok. Isso aqui é uma imagem também que ajuda a fazer a promoção do programa. Foi um encerramento que nós fizemos no ano antepassado, em que teve a atual secretária, essa senhora agora é a secretária de Estado para o Ensino Superior. Na altura era a vice-reitora da Universidade Agostinho Neto e tinha feito umas boas palavras do programa. Pode avançar? Aqui também é a Célia, ela já esteve aqui a apresentar. Nós levamos ela à Faculdade de Arquitetura da Universidade Agostinho Neto. E levamos ela também à Faculdade de Arquitetura da Universidade Metodista. Ela apresentou o tema, isso foi no dia 13, foi no dia 12, aqui na Faculdade de Arquitetura da Universidade Agostinho Neto. Já, pode passar? Isso é um erro qualquer. Aqui foi na Universidade Católica, levamos uma associação. Essa associação é uma associação que trabalha, que estão no âmbito do programa Parcio, eles trabalham, também já fizeram uma apresentação aqui. O tema deles eu achei bastante interessante, fiz uma análise, convidei-os a irem para a universidade, mandei uma carta, eles falaram sobre o autismo, incidências do autismo em Angola. E aqui foi no curso de psicologia, junto dos estudantes, essa madre que está aqui é a responsável do curso de psicologia da Universidade Católica. Gostaram muito da apresentação, os estudantes ficaram muito entusiasmados. Como vocês podem ver, essa imagem da sala está cheia. E ela, nesse momento, ela quer fazer um convênio com a DW, no sentido de podemos promover mais encontros, mais alguns debates, que seja do interesse para os estudantes do departamento do curso de Ciências Sociais daquela universidade. Podemos passar? Pode passar? Acho que deve ter mais alguma foto. Yeah, aqui foi no ISUP. E conforme vocês podem ver, Quer dizer, tem sido, temos tido salas, grandes audiências, um público muito heterogêneo. Vocês podem ver aqui desde militares, ali no fundo tem uma madre, não é? Os debates têm sido de grande interesse, as pessoas têm participado, têm gostado muito e até hoje as pessoas continuam a ligar para mim para saber quando é que vamos ter mais um outro programa do género. Essas são, fundamentalmente, pode passar, essas são as inovações que nós estamos a introduzir. E atividades paralelas, nós chamamos atividades paralelas porque a partir do momento que nós levamos essas pessoas para esses lugares, aparecem jornalistas, fazem entrevistas, dão entrevistas, aproveitam, partilham as ideias, também ter um destaque das suas próprias atividades. Isso tem sido uma coisa de todo modo muito interessante. O aspecto aqui que eu queria partilhar com os colegas é essa perspectiva de nós levarmos os debates daqui, da DW, para as universidades. Selecionarmos e irmos, não é? A ideia, o que eu penso no futuro, é o programa de estágio comunitário poder ter essa responsabilidade de trabalhar com as pessoas, quer sejam dos projetos, grupos que são convidados para virem para aqui, e a partir do programa nós levamos essas pessoas para as universidades. Essa é uma inovação que nós pretendemos fazer para promover uma maior abertura dentro das universidades, e então fazermos esta atividade que nós já começamos, eu já comecei. Conforme vocês podem ver, isso já está aqui e faz parte dos planos para o ano de 2013-2014. Mas, pode passar, parece que é aqui. Acabou? É para todos, se nada, eu ponho só fora, ponho só essa parte. De propósito, obrigada, Zé Maria. Já escreveu, já enviou. Ora, eu tenho muitas questões. Eu tenho muitas questões, mas vou dar prioridade aos colegas. E também, se o Zé Maria me permitir, gostaria de fechar mesmo. Não, pode só ali. Algum colega tem alguma questão, alguma sugestão? Fazer algum comentário? À volta do que o Zé Maria apresentou, para os colegas que conhecem o programa ou que não conhecem. Isso é o Eba. Papa Wemba. Wemba, se fosse o voto. Aí, na boa tarde, senhor Zé Maria. Primeiro, devo agradecer e, acima de tudo, a apresentação. E algo que me chamou a atenção foi no segundo ponto das inovações, onde diz que promove encontros de lutas e troca da experiência entre estudantes estrangeiros e nacionais que se encontram em Angola. E realizar trabalhos de pesquisa acadêmica. Assim. Será também não pode haver uma mudança no sentido de que, em vez desse encontro, alguns casos, alguns estrangeiros podem ter a oportunidade nesse programa, ter a oportunidade e ganhar experiência fora com esses, e ganhar experiência fora, não só aqui, com outros estudantes também. No sentido de, ao menos, terem mais percepção, porque há algo que o Sr. José Maria disse na apresentação na Universidade, na Faculdade de Arquitetura, de que uma das perspectivas também gostaria é, alguns, se por uma perspectiva é. Perspectiva é, tipo, forma de, alguns casos, alguns estagiários beneficiarem. Beneficiar de alguma experiência, de uma experiência no estrangeiro. No estrangeiro, ao menos também de, ao menos, aumentar a perspectiva. Mas agora aqui, na inovação, não vejo o enquadramento deste ponto. Gostaria mais que. Desculpa, a última parte era em relação a quê? Peço desculpa, acho que eu não percebi. Eu não ouvi. Desculpa, aqui é dizer. Ué, não, tipo, podes ainda, em função de que, na perspectiva. Mostra de que é um encontro com os estudantes, né, estrangeiros. Mas uma das apresentações que o Sr. Maré fez na Faculdade de Arquitetura mostrou de que também seria uma das perspectivas desse programa é de poder alguns estrangeiros se beneficiar desse programa no sentido de ter alguma visita que está fora, no estrangeiro, ao menos para ter mais abertura. Você falou isso. Mas aqui não noto esse ponto. Não tem. Infelizmente ele repetiu. Você agora vai dizer o que é que você está falando. Bom, quando nós vamos à universidade, agora nós estamos a começar, isso é uma coisa nova, nós estamos a começar. E quando eu apresento um estudante, a Célia ou aquela estrangeira que estiveram comigo, não é? Eu faço uma pequena apresentação do programa de estágio comunitário. Faço uma pequena abordagem, introduzo alguns elementos e algumas ideias. E eu tenho desafiado os estudantes, fiz isso na Faculdade de Arquitetura, onde o EBA estuda. Desafiei os estudantes, porque que esses estudantes vêm de fora para aqui, porque que a gente não pode ir para lá? A ideia é essa. Não é bem o programa de estágio do comunitário que irá promover isso. O programa também pode ajudar a promover isso. Nós agora temos uma página no Facebook, tem algumas organizações em que o estudante, fazendo alguns contatos, ele pode se preparar uma visita para que ele possa ir. Por exemplo, um estudante a fazer arquitetura, pode ver o tipo de integração que se faz a nível das favelas do Brasil, aquelas melhorias, tipos de requalificações, para aqueles estudantes que puseram a questão da construção de terra, não é? Por que não visitar, por exemplo, ver o Brasil e o estudante ter uma maior abertura? Então, esse desafio que eu fiz aos estudantes, deles começarem a pensar em querer sair daqui também e verem outras realidades. E pode-se fazer isso. Até o programa pode promover também isso. O programa de estágio comunitário pode ajudar a promover isso, desde que haja interesse e vontade da parte dos estudantes. Isso não se faz com muito dinheiro. É preciso um bocadinho de ousadia e esse espírito de abertura da parte dos estudantes. É nesse sentido que eu estou a dizer. Portanto, não pus aí, porque não é uma atividade que o programa pretende realizar. É uma iniciativa do estudante e nós podemos colaborar. Existe aqui algum... Desculpa, vou precisar do, slide. Algum intercâmbio cultural ou educativo entre as instituições angolanas e de fora? Porque, segundo aquilo que eu tentei perceber, ou aquilo que eu percebo, os estudantes são atribuídas bolsas a estudantes estrangeiros, bolsas, não é? Ou estágios, não é? A estudantes estrangeiros aqui em Angola. Mas existe o reverso, que era aquilo que eu estava a perguntar, existe algum programa de intercâmbio cultural, como existe noutros lados do mundo, entre estudantes angolanos a irem para o estrangeiro e angolanos estrangeiros virem para aqui? Bom, e com outras universidades também, porque exato. O intercâmbio cultural supõe que tu estudes um semestre fora. Isso existe, camarada Zé Maria? Bom, eu quero esclarecer aqui um aspecto. O programa de estágio comunitário não faz essa vertente de trazer estudantes estrangeiros para aqui. Os estudantes estrangeiros que vêm para aqui vêm de bolsa dos seus países de origem. Trazem as suas bolsas. São estudantes que estão aqui a fazer... No início tinha um critério de dizer que não pode ser bolseiro. Exato. Mas esse estudante estrangeiro que está aqui é bolseiro. Aliás, ele para vir para Angola, ele para conseguir vir cá fazer o seu trabalho, ele é bolseiro, ele vem de fora para aqui. O que o programa faz aqui é apenas contactar, estar com ele, levá-lo para a universidade para promover um intercâmbio com os estudantes das nossas universidades cá. Mas ele é um estudante, vem com a bolsa do seu país, está aqui a estudar. Mas não, porque diz ali, não pode ser bolseiro. Não. Agora, o programa de estágio comunitário recruta estudantes cá, nossos estudantes, que fazem um estágio nas organizações, aqui a nível interno. Esse estudante, nós, é um critério, preferimos que não seja bolseiro. Um estudante que não tenha meios, né? E a gente trabalha com... Estágios são pagos? Sim, são remunerados. Só durante os 2 meses. Agora, o intercâmbio, isso são outras coisas que nós estamos... Aqui eu estou a fazer contacto com algumas organizações lá fora, mas não temos ainda subsídio para isso. E podemos desafiar os estudantes, e eu sei que é a possibilidade dos estudantes conseguirem algum dinheiro e começar-se a fazer isso. Começar a fazer contactos para isso no futuro. Vamos ver se o próximo ano já tenhamos alguns resultados. Exato. Zé Maria, uma sugestão. No âmbito da parceria... Deixa eu cortar essa parte. No âmbito da parceria, porque o programa de estágio comunitário, a PIO não está a trabalhar sozinho. Uma das componentes que você acabou de realçar no fim, recomendo-te que você use as palavras corretas em conjunto. Está bem? Não tente ser unilateral. Okay. Essa é a primeira sugestão. Tenho algumas perguntas. Falaste da questão da sustentabilidade do programa. O programa já tem mais, se for contar desde a primeira fase em que a ESA era o financiador, já tem mais de 10 anos. Sim. E mesmo assim, ainda falamos em sustentabilidade. Qual é a perspectiva do programa para torná-lo sustentável? Além de porque depois vem sempre a dependência dos doadores, ou dos financiadores, da BP em particular, mas não sei até que ponto o programa está a trabalhar no sentido de ter outros financiamentos, com as próprias universidades, com as próprias instituições onde os estágios fazem... melhor, onde os estudantes fazem o estágio, de que forma, a partir do próprio Ministério da Tecnologia, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, olhando já para orçamentos ao Estado, podem, de certa maneira, contribuir para a continuação de um programa como este. Sim. Essa é a primeira pergunta. Podes responder? Tem outras? Bom, essa é uma boa pergunta, é uma pergunta muito desafiante, Elba. Essa é uma pergunta muito interessante. De facto, o programa tem 10 anos e o programa continua muito tímido. Eu também sinto isso. Mas eu acredito que chegou o momento. 10 anos já é o suficiente para uma criança saltar e correr muito. Então, eu sinto que chegou o momento agora do programa poder abrir-se e do programa poder mostrar-se mais. E uma das formas que nós podemos manter o programa e não ficarmos sempre na expectativa se o próximo ano o doador vai financiar ou não, é um ponto que eu pus, criamos subprogramas. Dentro do programa nós temos que criar vários subprogramas. Por exemplo, numa das ideias ali nas iniciativas, eu falava da questão de criarmos programas de línguas, cursos, universidade aberta, e vamos buscar outros doadores. Se nós conseguirmos criar 3 ou 4 subprogramas dentro daquele programa, o programa de estágio comunitário irá manter-se sempre. O programa de línguas, a nossa ideia é irmos buscar um doador fora da BP e mantermos esse programa durante 3 ou 4 anos, em que todos os anos nós vamos ter o ensino da língua inglesa grátis dentro da universidade. E quem irá ensinar serão estudantes de línguas do ICED, por exemplo. Então, vai ser uma forma de nós mantermos o programa. Buscar, e também queremos também visionar outro tipo de curso, outras formações. E doadores diferentes no âmbito desse programa. Vai ser uma forma de manter o programa. Outra ideia também é engajarmos as próprias universidades, em que os seus estudantes, é engajarmos as próprias universidades a fazerem parte do programa. Elas devem dar um financiamento para que os seus estudantes possam participar em cada edição, porque não se compreende como é que uma universidade não apoia nos serviços sociais, nesse tipo de trabalho. Todas as universidades lá fora têm serviços sociais, que dão bolsas, que programas, que financiam, ajudam os estudantes. A nossa ideia é termos também esses estudantes conosco. Essas são imagens da realidade das nossas comunidades. É aquilo que a gente vive, é a nossa realidade. É para isso que o estudante deve estar com isso. A minha não é essa. Ok, pode ser, respeito também. Uma coisa, eu tenho mais uma pergunta. Deixa eu ver, pode ser. Posso pegar também? Ok. Bela apresentação. Obrigado. Deixa eu elogiar o Zé Maria. Ele está muito mal. E, na verdade, nos objetivos que Zé Maria apresentou, mostrou aí uns objetivos que mostra aqui. Diz que um dos objetivos do programa é ajudar os estudantes a elaborarem também suas monografias. E nos resultados, eu não vi se, na verdade, há estudantes que das suas monografias saíram bem ou não. Mas a minha questão é, será que o programa já fez uma pesquisa ou uma análise dos vários estudantes que já se passaram lá e... Já conseguiu ver se nas defesas já saíram bem em função das técnicas que eles aprenderam aqui no programa? Desculpa, vou só apanhar a deixa do web, do Papo Seco, para lhe perguntar também se uma das coisas que eu gostaria de sugerir, não sei se podem ver agora nessa nova fase do programa de estágio comunitário, 10 anos depois, eu penso que era o tempo suficiente para se fazer uma pesquisa, um estudo de impacto. O que é que foi feito, onde estamos, para onde vamos. Porque eu acho que nunca fizeram uma coisa em relação a isso. Estamos a pensar também na sustentabilidade do próprio programa. Na minha opinião, era bom se pudessem ver essa oportunidade. Aliás, vocês têm uma unidade de pesquisa dentro da instituição que pode dar suporte nisso? Exatamente. Eu acho que a questão é simples. Desculpa. Como é que vocês avaliam o sucesso do programa? Nesses 10 anos que já passaram, como é que foi, no decorrer dos 10 anos, houve alguma avaliação que provou com fatos de que o programa está a ter sucesso? Bom, na Desculpa, verdade... a primeira do Papo 7. Sim. Na verdade, como tal, nunca se fez um estudo assim, né? Com esse objetivo de podermos fazer uma avaliação profunda acerca do impacto do programa. Então, que indicadores mas dizem, assim, fazem vocês crer que vale a pena continuar? Mas assim, do modo, assim, do modo geral, assim, né? A olho nu, o facto do programa estar a manter-se ao longo desses 10 anos mostra que o programa é um programa de uma grande valia, o de uma grande iniciativa. Porque tem tido dinheiro. Não é por isso. Se há dinheiro, é porque as pessoas que apoiam conseguem ver no programa uma grande valia. Ou os relatórios são apresentados e mostram isso. Há relatórios. Sim, há mas... Justificam tudo isso. Mas é muito superficial. Assim, assim vamos criar um monólogo. Um fala e o outro cala. Não, então... estamos já aí o debate. Sabes porquê, Zé Maria? Estamos a falar de 10 anos de trabalho. Nunca vi nenhum relatório com dados quantitativos que demonstrem que há aspectos A que estão a ser muito positivos, há aspectos B que devemos melhorar. Falam sempre no geral, está a ver? E se calhar isso às vezes faz com que não consigamos trazer outro tipo de financiamentos para o próprio estágio comunitário. Tiago, se não houvesse relatórios, não haveria financiamento. Desculpa, não disse que não há relatório. Estou a dizer um relatório que explique com factos quantitativos de que aspecto A, B, C e D está a ser melhorado ou Y, Z deve ser mantido. Estás a ver? Com factos, que prove com factos, estudos de casos que demonstrem... O Tiago teve acesso ao último relatório que a BP recebeu? Não. Sim, é bom Esse ver. É o outro the point. Estás é bom, a ver? É bom ter... ter isso, irmão, porque para não falar assim no vazio, porque se não houver esse tipo de relatórios com esses dados, não pode haver financiamento. Aliás, eles só estiveram aqui na segunda-feira, em função do relatório que receberam passar, viram, sentaram conosco, trabalharam conosco, introduzimos alguns aspectos novos, não é? Da ideia deles e possivelmente vamos ter mais uma aprovação. Nós falamos, nós tivemos uma breve conversa com relação a isso. Então é importante também ver esses documentos para poder fazer a sua questão. Mas de um modo geral, daquilo que disse, eu dou-lhe razão. Eu estava a dizer que não há um estudo assim, exatamente, não é? Detalhado para que a gente possa ver assim o impacto do programa. Mas eu estava a dizer que, a olho nu, o facto do programa estar a manter-se, mesmo com todas essas dificuldades que o país atravessa durante esses 10 anos, é um programa de uma grande valia. E sempre que nós fizemos um encerramento, uma abertura de cada ano, convidamos as entidades do ensino superior, olham para esse programa como uma grande iniciativa. Deixa-me só dizer que, a nível da universidade em Angola, a nível das universidades todas que existem em Angola, a DW é a única organização, é a única instituição que atua dentro da universidade com um programa de um modo geral. Há instituições que lá aparecem, como bancos, algumas empresas, que oferecem bolsas para os melhores estudantes, para que no futuro, depois, eles vão trabalhar para essas empresas. A DW é a única instituição que, fora desse negócio, está lá para apoiar os estudantes, dar algumas mais-valias e promover o ensino. Eu não nego. É nesse sentido. Eu não nego. E eu também não disse aqui que não existem relatórios. Eu não disse que não existem relatórios. Eu questionei a questão eu coloquei a questão da seguinte forma. Nunca vi nenhum estudo específico para avaliar o sucesso ou insucesso do programa passados 10 anos. Uma sugestão para vocês pensarem nisso. Yeah. Isso vai trazer benefício para o próprio programa. Não é que o programa não sirva de nada, percebes? Não, eu percebi. Olha, até okay. Porque a nível das nossas universidades públicas já tem revistas científicas. E era interessante ver um artigo, por exemplo, numa dessas revistas que falasse sobre o programa. Tem aqui esta que eu já, por acaso, já partilhei isso contigo, que é da Universidade Metodista. É, olha mesmo assim ao longe. Sim, sim, sim. Mas quantos pôr os óculos já agora? Era interessante a gente ver isso publicado, né? Porque nós sabemos que o programa tem bons impactos, aspectos positivos. Felizmente eu sou fruto desse programa. Mas passar 10 anos. Mas era nós bom que realmente. 10 anos, exatamente. Mas era bom que se pudesse. Não, os colegas não têm quem se exprimir. Ele fez uma questão sobre as demografias. Ele não vai responder, não tem resposta para isso. Mas eu não gostaria que as pessoas monopolizassem muito, né? Façam uma questão e não ficamos. Pedimos desculpa um bocadinho só de fervor, não há sempre oportunidade para desabafarmos. Mas já agora então as monografias para cá também é mesmo. Não, a próxima já não vem falar aqui. Eu sei que sabe, porque eu vou morrer. Quantas, agora a falar a sério, quantas teses é que eu vou sobre isso, durante a apresentação, eu disse uma coisa muito importante, né? Se podemos voltar aos slides para fazermos um pequeno enquadramento, né? Inovação? Não, inovação não. Mais acima. Dizia eu que um dos objetivos do programa é promover esse sentido. Fazer com que, influenciar com que os estudantes escrevam monografia com base em estudos reais, factos concretos, naquilo que tem a ver com os projetos que são desenvolvidos pelas nossas organizações. E eu disse muito bem, e dito aqui, e volto a repetir, que até o momento ainda não tivemos grandes resultados nesse sentido. De facto, os estudantes estudam, fazem um estágio, têm os seus temas, defendem as suas monografias, às vezes eu sou convidado, eu vou assistir, têm tido notas excelentes, mas essas monografias não vão de encontro àquilo que são os nossos projetos. O que será? Não vão de encontro a isso. Ainda não tivemos isso. Eu disse que ainda não tivemos esse tipo de resultado. Agora, este ano, temos dois estudantes, um está a falar sobre microcrédito, está a fazer um caso de estudo, conquista crédito, e o outro está a falar de água e saneamento. E vamos esperar que esses trabalhos possam terminar e esses estudantes vão ser então um dos nossos cartões postais do programa de estágio comunitário. Quer dizer, e é isso, outro que fez sobre a DW. E é isso que nós estamos a conversar. Um dos recursos humanos, que fez no departamento, fez um caso sobre a DW. Sim, mas até agora não sei como é que andou. Mas fez. Estagiário do ano passado. Ficou de vir ao debate, mas por questões de trabalho na Teus não foi possível de vir. Trazer os resultados deste estudo que ele fez com a DW. Não sei se um dos colegas participou. Vocês não foram interessados por esse estudante? Não vou falar, não. Mas a dona Marisa sabe quem é. Posso fazer uma observação? Eu vou procurar, não sei quem é. Marisa da administração de Cusma? Sim, ela lembra. Em relação, vocês já contactaram o Ministério da Educação, o que é que eles dizem? Para dar continuidade ao programa. Exatamente. Que isto devia ser inserido no quadro das universidades, não é? Um estágio, uma pessoa sem estágio não tem experiência, não consegue fazer nada. Bom, isto é com o Ministério do Ensino Superior. É um ramo diferente da educação. A educação é para o ensino geral, o ensino superior tem um ministério próprio que rege o ensino superior. E sempre nós convidamos uma autoridade do Ministério do Ensino Superior. Não sei se vou ali a foto da tua secretária de Estado. Nós temos que... O último relatório que nós fizemos, estamos a pensar preparar uma cerimónia especial para fazermos a entrega desse relatório ao Ministério do Ensino Superior. O último relatório, vamos fazer a entrega do relatório e pensamos convidar a Secretária de Estado a fazer parte do encerramento deste ano. Exatamente. Ainda não fizemos isso para este ano. Fazemos uma exposição, um estudo e mostrar as vantagens e os benefícios de se introduzir no sistema nacional superior, o estágio, não é? E apresentar as vantagens, e apresentar que o programa já existe há 10 anos e que também não vais dizer que tem problema de sustentabilidade, mas vais dizer que necessita de uma mão forte que pegue nele, não é? E que seja, seja alvo mais de 40 estudantes. Sim, uma sugestão bastante interessante. Estou a tirar nota dessa sugestão. Obrigado. Mais do que o relatório. Mais do que o relatório. Mais do que o relatório. A gente, no fundo, acabou por falar do Tiago que estava batendo essa tecla. Mas como você nos personalizou, para esse rapaz, mais do que o relatório. Dispor mesmo em contato com enquanto está a decorrer e mostrar os resultados desse programa. Porque eles, do que eu saiba, quando se convida representantes do governo, só vão num dia da cerimónia de entrega dos certificados e encerramento do programa. Mas sim, durante todo o processo do programa, não vejo a participação deles. Não sei. Eu tenho uma questão com relação. Daí ele pôs uma questão muito importante. Devemos fazer uma exposição junto deles de uma forma detalhada. Exatamente, a mostrar algumas valências do programa de estágio comunitário. Muito obrigado. Exatamente, sim. Daí que eu falei do tal estudo de avaliação de sucesso e insucesso, e que também irá ajudar com dados quantitativos e qualitativos a provar que o estudo vale a pena financiar, vale a pena integrar no Sistema Nacional de Ensino Superior. O programa. Okay. Só a título da informação, Zé Maria, relativamente à inovação de inserir o empreendedorismo, não é isso? Ok, dentro do, ia falar sobre ensino superior. Do ensino superior. O Ministério da Educação, não sei se é deste ano, se é para este ano, acho que não, mas para o próximo ano letivo e em diante, estão a fazer um plano de inserção de uma disciplina em relação ao empreendedorismo. Não sei a partir de que nível, sendo secundário ou se a partir do ensino médio, mas eles estão a trabalhar no sentido de colocar uma disciplina a partir do ensino secundário para cima, vice-versa. Então, sim, eu acho que. Sim, muito obrigado, Elma. Era só para saber. Sim, mas sempre que nós estamos a falar do ensino superior, se já percebi eu gosto a educação... sempre de frisar: temos de separar as águas. Sim. O Ministério da Educação cuida do ensino geral, okay, desde a instrução primária até o ensino médio, que agora é chamado segundo ciclo, não é? Que é a 12ª classe ou 13ª. E o ensino superior tem um ministério próprio que rege o ensino superior. Mas quem está os fundos do Ministério da Educação? É todos. Não. Quem os fundos vêm do Orçamento Geral do Estado. Vai diretamente para esse tal. Exatamente, sim. Exatamente. Recebe do Orçamento Geral do Estado, assim como a educação também recebe do Orçamento Geral do Estado. Agora, a questão que a Elga colocou aqui sobre o empreendedorismo, esse termo é difícil que eu falar, é muito importante. Nós estamos a falar de empreendedorismo na universidade. Isso ainda não se fala. Porque a ideia que se tem, quem está na universidade é um futuro, tem um futuro garantido. Espera-se assim, é um futuro dirigente. Agora, o Ministério da Educação quer pôr isso para o ensino médio, o ensino de base, para que as crianças, quando saem, aqueles que não têm oportunidade de ir à universidade, tem alguma habilidade para fazer um trabalho, para fazer os seus negócios, para continuar as suas vidas. Mas quem está na universidade, isso não se põe. Mas nós já estamos a olhar para isso, porque já conseguimos sentir que há um grande número de estudantes que, quando sai da universidade, fica desempregado também. Há cursos que há uma crise muito grande. Se alguém reparar, se abrir o jornal, dificilmente vê, precisa-se de um psicólogo, precisa-se de um estudante de relações internacionais, precisa-se de um estudante de antropologia. Dificilmente vê isso. Isso é muito pouco. O que há mais, o que se pede mais são médicos, arquitetos, engenheiros, e até o Estado está a promover com que as pessoas vão fazer esses cursos. O que há de menos. Se reparar, todas as universidades privadas ensinam psicologia, ensinam relações internacionais, ensinam sociologia. Esses cursos é o que há de mais. E é exatamente aí onde haverá graves problemas no futuro. A ideia, levá-los para a comunidade, participarem nesse programa, é para começarem a abrir os olhos, para começarem a encontrar outras formas de trabalho no âmbito das suas formações. Tem que haver coragem, não é? A pobreza também é uma oportunidade para se fazer negócio, é quem ganha dinheiro com isso. Então, temos que trabalhar nessas questões, nesses problemas sociais, por forma que a gente comece a resolver os nossos problemas. Não podemos esperar que o Estado faça tudo. Uma pessoa que tem formação superior já não deve preocupar o Estado, porque ele já tem tudo para fazer dinheiro, né? esses Bill Gates e outros saíram da universidade, eles põem dinheiro. Bill Gates não acabou. Né? Sim, nem acabou. Não é? Mas a ideia é essa. O homem da Google fez a universidade. Hoje é um dos mais ricos que existe no mundo. Então, quem termina a universidade deve ajudar o Estado a criar emprego para os outros e a ganhar dinheiro. A ideia é essa. Mas nós vamos ter problemas também no futuro. Temos que começar a olhar para isso. Estamos a começar. Precisamos de mais 500 anos para acertarmos o passo. Não te preocupes. Vamos chegar no nível do Big Ed. Mas, continuando... Esticos. Essa questão dos esticos é antiga. Sim, essa é uma questão antiga. É uma preocupação para o programa. É uma questão muito séria. Quando eu estava a fazer a apresentação, falei dessa estudante, que até estudou numa boa universidade, que é na Católica, para fazer um curso de gestão e contabilidade, mas nunca usou o Primavera. E a universidade tem laboratórios de informática. Como é que isso é possível? Só para estudantes de informática. Então, isso é muito mal. A nossa universidade está muito mal. O estudante tem que sair da universidade já a conhecer esses softwares mais avançados. Ok, mas isso também tem muito a ver com o próprio estudante. Tem a ver com o estudante. Vamos fazer. Isso tem a ver com o estudante e tem a ver também com a universidade. Exato. A universidade. Porque lá fora, a informação que eu tenho de alguns estudantes expatriados, esses programas são desenvolvidos dentro da universidade para as empresas. Claro, claro. Há pesquisadores na universidade, com os estudantes, desenvolvem esses programas e vendem às empresas. Então, a universidade tem muito a ver com isso. A universidade, na verdade, tem um papel muito... Na verdade, isso tem tudo a ver com as políticas do próprio país. O país não faz parceria com as faculdades ou com as universidades para que criem produtos que possam servir o mercado e os alunos não conseguem fazer experiências nesse aspecto. Mas também, verdade seja dita, que os estudantes angolanos têm uma certa preguiça. Eu, por exemplo, estou a estudar uma determinada disciplina, tenho que me interessar em investigar tudo aquilo que está relacionado. Hoje, por hoje, tu encontras um computador, no nosso tempo eram 2000, hoje são 400 e tal. Então, eu não vou estar a comprar um computador só para o Facebook. Imagina, chama-me esta rapariga a ver se não te vai trabalhar bem no Facebook. Eu sobre isso. Essa é a minha opinião. Há vários fatores. Eu sobre isso tenho. Deixa-me só terminar. Por exemplo, ela está a fazer contabilidade e gestão. Na escola não dão, mas tem que começar a preocupar-se que softwares hoje se usam para o ramo da atividade dela, por exemplo. Não, é assim. Porque isso também tem a ver com o nosso querer. Tem a ver também com o nosso querer. Nós não podemos misturar a parte num todo. Não podemos, é muito complicado. Porque é assim, eu posso ter essa iniciativa. Uhum. Eu posso ter, porque já tenho um bocadinho de noção, já tenho um bocadinho de ideias e vou me preocupar com isso. E os outros? O estudante já vem debilitado. O estudante não percebe nada do computador. Já. No ensino dele nunca teve computador. Nunca teve computador, desde o ensino primário. Ele saiu da universidade. Ele nem consegue digitalizar um texto devidamente. Zé Maria, vou-te colocar outra questão. Não, esse um estudante tem quantos anos? Um minuto só. Eu quero ser muito objetivo. E a análise que eu faço, quando nós vamos à universidade, as folhas de presença vêm para pôr o nome, contato e e-mail. Às vezes é escandaloso. Em 80 pessoas, 50 pessoas só que têm e-mail. Eu sei disso. Estás a ver? Então, se um estudante já não tem e-mail, Aquilo já é um indicador também de pobreza. São 60 computadores para mim estudar. Que não tem, está a ver? Ok, ok. Então, por isso é que eu disse. É preciso analisar assim. Tu estás a falar da vertente da própria instituição que tem que promover isso. Mas o próprio estudante, se for estudante de fato, o estudante tem que ser pesquisador, tem que olhar para aquilo que lhe interessa para fazer carreira, aquilo que se relaciona com o seu ramo de formação. A sério, vou-te dar um exemplo. Um estudante que não tem dinheiro, que não tem computador. Não põe a questão de dinheiro, José Maria. A questão de dinheiro, às vezes, é que faz com que nós não vislumbremos uns 10 mil passos à frente. Vamos falar, eu não tenho dinheiro, não posso... Os cyber hoje já não estão ao mesmo valor que eu usava há uns 10 anos atrás. É muito mais barato. Estás a perceber? Eu ainda há dias estive a andar por alguns cybers e vi que era muito mais barato. Eles podem ficar 2, 3 horas e nem sequer gastam 500 kwanzas, percebes? Não, mas eu gostaria... Espera, deixa-me terminar. Mas temos que às vezes sair do todo, percebes? Para que as pessoas comecem a perceber. Nós temos que ir na política de Estado. Ok. Isso é que é importante. Ok, a universidade não dá essas possibilidades. O que é que eu já fiz para ultrapassar isso? Weba, como estudante, qual é a tua percepção? Estás a perceber? Atualizado. Isto é, esse debate tem que ser entre os estudantes mesmo a falar. Só um minuto. Ueba, como estudante, qual é a tua percepção? Essa em relação ao facto de estudante não ter uma predisposição. É claro que hoje vou dar um exemplo lá na minha instituição, provavelmente não se usa muito a tecnologia, né? Mas epá, nós estudantes fizemos esforço daí ao encontro desses softwares e de uma forma ou outra acabamos por aprender, embora que a instituição que podia nos ensinar, tem aquela obrigação de nos ensinar. Há um déficit, devo reconhecer isso, em termos de algumas ferramentas no setor da tecnologia, sendo que a tecnologia é um dever, como o Tiago disse, né? Que hoje esse software nos ajuda. Mas também, essa é uma realidade, nós sabemos. Mas também nós, como estudantes, né, em alguns casos, devemos esforçar, por isso existem os cursos. Muitas pessoas, aquelas pessoas que não têm possibilidade, não conseguem fazer os cursos básicos de captação, mas aquelas pessoas que têm a possibilidade, então conseguem fazer os cursos. Mas há um déficit mesmo, tanto da própria instituição, Infelizmente, o mundo, nós nos deixamos levar nesse. Nesse déficit, infelizmente. Outra coisa, por que não? Quando os estudantes conhecem esse déficit, isso é uma coisa já de 2-3 anos atrás, que aparece sempre nos desafios de constrangimento do programa. Quando fizerem recrutamento de estudantes, estão a preparar para começar nos estágios, vocês dão sempre um pacote de formação, entre eles sobre mobilização social ou técnicas de pesquisa. Por que não fazer uma formação sobre técnicas básicas de como utilizar o computador, por exemplo? Word, podia ser também do programa, podia ser depois dentro daqueles pacotes de formação que vocês criam. Isso pode fazer, de facto isso não é... Só para também ajudar a incentivar. Isso não é problema nenhum. Mas nós pensamos que um indivíduo não vai fazer uma formação e logo de imediato, durante os 2 meses de estágio, ele vai ter um contato natural com o computador, um bocadinho difícil. Mas leva tempo a perceber algumas coisas. É um começo. Acho que grande parte, pelo menos para mim, a experiência do Tiago, acredito que algumas pessoas passaram por isso. Nunca fizemos nenhum curso de informática. Sim. É um começo. Nem no Word, nem no É um começo, de facto, é muito bom. É um começo. Fazendo, aprendendo, né? É um começo. Mas estamos a ver aqui, são 400 candidatos, são 30 vagas. Você só vai dar formação a esses 30. E os outros 370 não sabem. Vai diminuir, em grande maioria. Na estatística. Tá vendo? Então pensamos que isso é um problema mesmo das autoridades, que devem rever isso e olhar para essa questão de forma muito séria, porque isso tem a ver com a qualidade e a competência do estudante angolano. Aí está a qualidade do nosso ensino, isso prova, isso já é uma. São indicadores de como está o ensino em Angola. Mas a gente pode fazer nesse aspecto. É um pouco por aí que nós estamos a falar. E há um outro aspecto também que eu queria falar. Quando falamos do empreendedorismo no ensino superior, nós, hoje em dia, temos muitos licenciados, mas o problema da Angola, atualmente, o mais grave que eu visiono já não é a licenciatura como tal. Licenciatura, hoje em dia, muita gente já tem, mas o problema está na especialidade. Não há especialidades aqui no país, os estudantes não têm especialidades. Isso é que é um outro calcanhar de Aquiles. Alguns estudantes, pelos seus próprios meios, podem procurar lá fora algumas especialidades. Tentar encontrar uma bolsa ou com algum sacrifício, irem buscar determinadas especialidades. Essa associação que nós levamos na Universidade Católica a falar sobre a doença do autismo, tivemos no ISUP, ali onde está a nossa estagiária, e as pessoas começaram a ficar espantadas. Quando o homem disse que um dos homens que foi, disse que tem 2 filhos que são autistas e foram diagnosticados essa doença na África do Sul. E a médica lá perguntou quantos profissionais especializados nessa área em Angola existem cá. E qual era a política de Estado sobre isso? Ele disse que não havia nenhum e que não há política de Estado sobre isso. A doutora pôs as mãos na cabeça. Ficou bastante assustada, né? E essa doutora tem interesse de vir para cá, para trabalhar com médicos, alguns estudantes, assistentes sociais, para dar algum treinamento. Mas quem tem que pagar isso são as pessoas interessadas, e a associação, por aí fora. Então a ideia foi chamar a atenção dos estudantes, para começarem a olhar para isso. E quem tiver condições e meios, vai tentar fazer aí uma especialidade, não sei quanto tempo leva, um ano e 6 meses, até porque essa senhora tem uma escola lá na África do Sul, e já trabalhou com algumas pessoas do Ghana, que ela já treinou, e ela anualmente ela vai ao Ghana de treinamento. Então a ideia é criar-se também aqui uma oportunidade, uma ponte para a senhora poder fazer isso. Então o estudante aí tem que começar a buscar a especialidade, porque a especialidade é onde está a qualidade, não é? Tem muitos licenciados, quantos especialistas tem? Especialista em quê? O segredo agora está aqui. Isso requer esforço dos estudantes, junto também dos departamentos acadêmicos das universidades, e começarem a fazer alguma coisa. Mas é preciso ter cuidado. Mas já estamos a falar aí de um estudante já com uma licenciatura, que vai à busca de uma especialidade que nós aqui não temos. Então, e nós precisamos estudar como? Sim, não necessariamente. Ah, agora é que era bom. Não necessariamente, mas eu estou a falar da especialidade já depois da licenciatura. Eu percebo, Zé Maria, frente, mas já tu já porque acabas... Porque o nosso ensino é generalista. Ok, isso, acabas por trilhar. Sim, é isso. Acabas por trilhar o mesmo caminho que eu. As pessoas, havendo essa carência, o que é que eu tenho que fazer para suprir tal carência com relação àquilo que é a minha área de formação? Eu tenho que ir à busca. Sim, há alguns corajosos a fazer isso. Mas não é preciso coragem, tem que tomar decisão e ver aquilo que você precisa. Olha, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar em primavera. Eu fiz primavera, fiz gestão comercial e tal. Nunca tinha olhado também para um computador. Interessou-me aprender por causa do ramo de atividade em que estava inserido. Imagina agora que eu viesse dizer: a empresa não me deu formação, nunca vi um computador, vou ficar aqui de braços corridos ao cruzado. Era corrido da empresa e punham lá outra pessoa, sem a pele nem a grave, percebes? Então, se temos a possibilidade de ir à busca ou de ir atrás dessas formações, de fazer pequenos treinamentos, mesmo com amigos. Há muitas coisas que eu aprendi, que aplico no ramo profissional. Aprendi com amigos. Agora, se tu falares do Facebook, vais ver que tem Facebook no telefone ou noutra coisa, estás a perceber? Então, também temos que começar a pensar assim, mudar a mentalidade. Porque se dissermos sempre, o Estado não fez, a instituição não fez... Não, quer dizer, mas a maior forma de mudar a mentalidade... É o sistema educacional. Afundar o sistema educacional, tu estás a fazer muito bem. Dos 400 candidatos, trabalhas com 30, já saem daqui diferentes. O que muda a educação e a visão, e a forma das pessoas interagirem profissionalmente e tudo mais, é o sistema de educação. Mas você está a falar de um país normal. Isso aqui é um país sui generis. Então temos que fazer, contornar isso. Não vou fazer esse discurso, mas eu penso que nós podemos dialogar com as autoridades que interagem sobre isso. Claro. E olhamos para isso. Não, mas no café eu acho que o Zé Maria e o Tiago podem me sim. Olha, tem uma questão um bocado fora disso, do altruísmo. Porquê é que os estágios só são 60 dias? Quem é que ditou esse? Bom, isso é uma pergunta que não é feita todos os dias. O estágio só dura 60 dias porque o período de férias do estudante do ensino superior só tem 60 dias de férias. Mas nessa perspectiva, não significa que no final dos 60 dias ele não possa continuar o estágio. Muitos continuam. Dei exemplo de um rapaz que está no Novo Jornal, já veio há 6 meses. Está lá, porque ele já tinha terminado, porque ele já terminou a universidade, entrou para o estágio e continua lá até agora. Como 60 dias é... Diga. Como estagiário ainda? Sim. Sim, está lá como estagiário. Do programa ou não, já... Não, do programa não. Isso já de outra parte, né? Ele pelo programa fica 60 dias. Mas depois, como é o interesse da parte do estudante em querer aprender, fica lá mais tempo. Pode ficar pelo seu próprio interesse, pela sua própria iniciativa. Imagina que ele queira abordar aquilo... Na sua monografia de curso, quer ter aquilo como seu tema. Fica. Com ou sem apoio, mas ele fica porque ele tem interesse, tem benefício em querer estar ali em aprender. Agora, pelo programa são apenas 60 dias. Eu vejo, eu já estou a ver o objetivo. É dar a conhecer um pouco a realidade laboral. Pois. Após o resto é iniciativa pessoal. Mas existe realmente um constrangimento por serem 60 dias e num período do ano em que existe uma fraca oferta a nível de estágios. E isso realmente é um grande constrangimento, não é? Sim, muito grande. Que estratégias é que estás a pensar no sentido de... Bom, não temos muito como mudar esse aspecto. Uma coisa que nós estamos a pensar fazer, que até o doador já pensou, é arranjarmos formas de convencermos os estudantes ficarem pelo menos 90 dias, mais 30 dias, a fazerem um estágio, porque um estágio, né? No mínimo, por regra, a partir de são 6 meses. São 90 a 6 meses. Isso aqui é de facto um estágio. Mas aqui temos essa situação. O problema até não é pelo dinheiro, o problema mesmo é o tempo. Porque o dinheiro pode-se pagar mais um mês para eles ficarem. E às vezes faz isso. E às vezes faz isso. Esse estágio é tempo inteiro? Eles trabalham tempo inteiro ou trabalham um, dois dias por semana? É tempo inteiro. Pronto, também podem introduzir essa facilidade, porque um estudante universitário pode trabalhar a tempo parcial. Olhamos também para isso. Sim, a ideia também olha. 10 horas por semana ou 15, ok. Já acabou, José Maria está cansado. Obrigado. Depois podemos continuar conversando. O programa vai continuar. Tá bom. Você que já roubou 10 mil ideias, vai para mais. Muito obrigado, José Maria. Muito obrigado. Marcelo, parece que alguém tem uma pergunta.